têm visto as tuas lutas e o quanto têm chorado pelas altas madrugadas, mesmo cansado, seus joelhos tens dobrado. Mas Deus hoje me mandou trazer um recado para você. Essa peleja não é mais tua, mas agora é Deus.